dias começam assim, bem cedo. Olhos nos olhos, eu sigo sem medo. Minha vereda é certa, não fico no caminho. Sou eu quem faço o caminho, enquanto cuido do ninho. É tipo um mergulho pra dentro de si. Trazer na ponta da caneta suas razões de existir. Questões pra refletir, inspiração no resistir. Volta redonda, resistir, um núcleo de MCs. Num desafio, o primeiro a representar o rap do interior do Rio de Janeiro. Já faz tempo que me olho por dentro. Vou até o centro e vejo magma. No rosto magro, queimado de sol, é lágrima que cai na terra seca do sertão árida. Com isso nossa gente é cada vez mais pálida. Eu busco paz sem preço, meu melhor endereço. E a cabeça tranquila no travesseiro. Segui sem companhia de trapaceiro, porque se vacilar, eu viro cangaceiro. É que no roçado da alma, o trabalho é duro. Semeio terra seca, quem sabe um dia me curo. Pra poder cuspir de volta todos os sapos que eu engulo. Vou criando casca grossa pra manter um coração puro. Se eu jurasse com certeza nessa, eu diria eu juro. Não acredito no hype, eu acredito em nossa correria. Quando eu busco forças pra enfrentar o dia. Um sem bom senso, tudo é ilusão. Eu sempre penso em nossa evolução. Não acredito no hype, eu acredito em nossa correria. Quando eu busco forças pra enfrentar meu dia. Somos o passado, presente e futuro. A luz, ou o próprio túnel escuro. O mundo do cão, isso não é segredo. Eles são puro ódio, eu coleciono brinquedo. O que nos diferencia é a correria. Eles julgavam que eu dormia e eu agia. Passando ileso por campo minado, quem diria? É que o novo horizonte eu já via. Acreditar em si vai, sem tiros em Columbai. Só de pensar atrai, o convívio nos distrai. A vida numa bolha pra quem tem ouvido de rolha. Campo de visão estreito, viela. Bela numa tela, pequena cela. Particular Matrix, fonte de energia, six, six, six. Porém a esperança enquanto bater o pulso. Por isso o pensamento aqui não é avulso. Eu não permito o que não acreditar deixar escrito. O meu legado em cada folha de caderno tatuado. O compromisso deixar gravado onde não se apaga. É profundo, chaga, porém belo, Gonzaga. Inteligência é arma ou karma. Onde a maioria só acompanha a dança. Eu observo o passado, uma boa lembrança. Pergunta pra quem tava lá, você vai ver que eu não minto. Memorial Zumbi 1995.